Eu conheço cada pinta do seu corpo, os detalhes, cada traço do seu rosto. Eu vejo de olhos fechados. E no mundo não vai existir ninguém pra te amar como eu te amo, não tem. Não vai achar no seu cardápio. Como eu te amo, não tem. Não vai achar no seu cardápio.